seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue. Também, ó Jesus, maravilhoso esse Deus.